Maestro DJ Valdo Alves. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Eu, DJ Moleque Bom. Tô na área! Rafa 3D. É treme tudo Vanguard de Curuçá. A aparelhagem que é destaque em todo o estado do Pará. A pressão aumentou! E doida tudo, maninho! Bota no batidão! Batidão! Batidão! Para começar a pressão, DJ! Para começar desse jeito! É do Domingueira! Aqui no bairro alto, aqui no bairro alto! Festa de Nazaré! É a tradição se renovando! Mais pólvora! Eu passo no nego botoneiro, eu passo no Léo da Lógica Grinócia! Alô, piano! São. É a galera fechada pro Vanguard, garoto! Toma, toma, toma, toma, vai, garoto! Vai, garoto. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai descendo, vai! Vai descendo, vai! Desce! Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Pra lixer um assalto pelo, pra lixer um assalto. É a pressão aumentando, é a A pressão pra todo lado, vai! Vai! Vai! Pressão pra todo lado! Deixa assim! Deixa no batidão! É o 3D que tá na área! Daqui a pouquinho tem mais Valdo Alves, tem um pequeno Mestre Fabinho! Tem um show completo pra você! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock. DJ Lohan, que tá tocando. Fala aí de Elson, o braço, fica aí. Brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a boozy and show up in the shot. E aí, Mickey, braço, pega no. When my homies pull up. Um do Mickey Soul, nem gostou que aí, se tem bate grave, vai. Toma, toma, toma, vai! Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse seu recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu já te falei que eu tô aqui no bairro Ávila. É a Domingueira começando. É a pressão que não para, garoto. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Tu tá de rock, tá, no tá, rock. Tá de rock, all you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Deixa no batidão, deixa no batidão, batidão, batidão. Bola de DJ, Rafa, não adivinha, vai pra cima, pra cima, pra cima. É no passinho, do pop. Vai no passinho, do pop, pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixa no batidão, batidão, batidão. Deixa no batidão, batidão, batidão. Inventei uma uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. É a pressão acima na segurança, segurança. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Fala, maninho, fala, cima. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melhor. Agora tem uma morte como a pega a bebê. Vamos, vamos se engravidar. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na Pepe. Ah. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Rafa cresceu. Que o Rafa primeiramente, toma, toma, toma, toma, vai. Vem no toma, toma, vem no toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai, vai, caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Já quer se envolver com os amigos. Deixa assim no comecinho, assim, dirigir, vai. Ela quer os envolvendo, ela quer os envolvendo. Ela quer os envolvendo, ela quer os envolvendo. Vem rangendo o grupo, penetra na área. Ela quer os envolvendo, ela quer os envolvendo. O que ela quer, bola? Quer os envolvendo, ela quer os envolvendo. Ela quer os envolvendo. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Já quer se envolver com os amigos pra bandido. Já quer se envolver com os amigos. Explode, explode! Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu com sete, ela quer o seu com seu. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai, a pressão aumentou, vai! Aí, era uma galera bola, era uma galera bola, era uma galera bola, era uma galera bola, era uma galera bola, era uma galera bola, era uma galera bola. S3D é o maluco! Casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, DJ Mike. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, a puta, vai, vai, vai, vai, a fronta, é guerra, a fronta, é guerra, pro baile foi que é, pro baile foi que é, pro baile foi que é, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, roxa, Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Organização Naldo do Bom Preço. Ele já tá na área, meu irmão. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Por quê, por quê, por quê? Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela... Basta logo um papo pra essa mulher, vai! É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente e ali vai embora. É só eu vim pra tua caixota de si. Quando eu já adoeci, quando eu já adoeci. Então desce, vai! Botei, tirei. Várias vezes de ladinho, ela pediu de quatro de novo. Olha o caralho e eu gostei. Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete quando tu andava a pé. Elas não queriam não, agora que agora elas senta, te abraça e betão, empino rabetão, empino rabetão, rabetão, rabetão, empino rabetão, empino rabetão, empina, vai, vai. Doente de amor, não ganhei remédio na vida noturna. Arnaldo do Bom Preço. Tá aqui do Melodinho, hein? Ao lado. Viajei de burro. Fui pro garador desse mal de amor. Na rua de azul. Explode! Let the fucking bass! Como é que tá o Vanguardia? Como é que ele tá? Tá meio grau. Tem doida. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E aqui no Vanguardia? Tá meio grau. Tá meio grau. Em Belém do Pará. Bora, Tristão, acelera essa parada aí. Acelera. Hoje o palco do espetáculo é aqui, garoto. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, vai. Vanguard. Empresas Bom Preço de Curuçá. Já tem o pequeno mestre Fabinho, já tem o show completo. É o Xodozão. Ô, Xodozão. Em cima lá, do Cantinho, lá em cima da banha do Rafa 3D, um abraço muito galinho. Mike Moto, preparações também. Alô, Mike! Do Coelho, do Sigmar. E a galera que apoia o Rafa 3D, valeu! Meu parceiro Rafael do Chapadão, lá, Rafael, alô, Rafael! Que o medo de sofrer. Fala segurança. Ele é Vanguard e já deu papo. Eu sou o Vanguard. Pronto, Marinho. Eu tô pagando pra ver. Alô, parceiro Piano. Não vou ficar. Minha ótica aquele lance, eu vou ser Dr. Léo. Nego Bandoleiro também. Não vou ficar. Nossa, muito carinho, meu tec. Te achei, não vou te perder. Treme tudo Vanguard. Vanguard! Estamos aqui! DJ Natan, oi! Na sala. Fala aí! No chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo. Fazendo de otário. Mas aí, Não vou aceitar suas insinuações. Me provocou, tudo mudou. Se prepara. Só quem sabe vai cantar assim bem alto. Canta aí! Porque eu mereço. Como é que é? Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Agora tua mãe quis prender demais sua filha e virou quatro filha. Pra que eu fui ela do tempo que gosta muito de conversar. Mas não fica de bababá para tu. Vai ser desespero deitando na minha. Tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver, ela gosta do que faz. E ela? Novinha, safada e simpática. Deixa o Rafa com gostinho, quero mais, vai! Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Então vai descendo, vai. Vai, vai. Eu sei que tudo nessa vida um dia passou. Mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Olha o Gurney. Meu bem, pra cima, garoto. Pra cima, garoto. Vanguard DJ Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D. É o Domingueira aqui no bairro Alto, versão de Nazaré. E claro, tem que ter o Xodozão, tem que ter ele. O Xodozão de Curuçá. Como é que é? Como é que é? Tô de quebra, certeza. Sua mão tá pousada nos favela, calma, calma. Olha o coração, vai! Um back de um metro, onde é que eu encontro? O baseado tá aqui, o baseado. Vai, vai! Um back de um metro, onde é que eu encontro? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Oh! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro. Explode! Mais pálpebra! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá... DJ Rafa 3D. Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Tu acha que não tá... A culpa é de quem, bola aí? A culpa não foi minha, culpa... Rafa 3D. Tava tocando aí, já viu, é rock do... Vanguard. Foi minha, a culpa foi do DJ. E tava tocando? Aí já viu, é rock doido. Alô, Belly! Não foi minha, a culpa foi do 3D. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando, já viu, né? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. O bagulho tá louco, louco. Do you wanna get bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, explode o bagulho. Vanguard, Vanguard, Vanguard. DJ Rafa. Vamos lá, né, Boninho? Tchau, tchau, pequeno, minha gente. Atenção, garoto. Como é que é? Como é que é? Como é que é? No batidão, batidão, batidão. Pode descer. Pra cima. Pra cima, vai. Vale via, maninho. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Desce na paioninha, garoto. Esse é o famoso 16 toneladas. Novo xodó de Curuçá, treme tudo Vanguard. Chamo Jaquinho. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem no mesmo. Um abraço muito grande também pra galera do Conjunto de Carimbó, Trish de Curuçá. Ela que tá desde cedo com a gente aqui. Essa grande festa. Fica com Deus. Festa de Nazaré do bairro Alto. É o Vanguard que tá aqui. Você nem ouve, te amo e você nem te ouve. A minha língua dando volta no seu beijo. Isso aí, vai. Sentimento seu nenhum. DJ Natan por ali também, bora Natan. Lembra a gente no começo. Cerveja Transjordeste volta no... É a promoção, garoto. Ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Vanguard. Canta pra mim, mulher, vai, canta, canta, canta, canta. Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo. Vanguard. Dá teu jeito. Não quero mais ser a... Mas ela quer que o cara assume ela, meu irmão. No seu papel. Olha o que ela fala pro cara, ó. Me punha no meu lugar. Eu quero ser a titular. É. No seu coração. Novíssimo, treme tudo. Vanguard. Mini Center, bom preço. E supermercado, bom preço. Alô, Raquel! Eu tenho que ser assim. No luxuoso tá matar. Um abraço pra você, com muito carinho, tá? Deixão toca pra mim. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão 42 mil reais de patrimônio. Bora gastar no Vanguard, bora! Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Vamos pegar esses 1 milhão e gastar no rock doido. Alô! Alô, Betina! Bora, Betina, bora, Betina, bora! Alô, Betina! Bora, Betina, bora! Vamos chegar botando no 12 com os caras doidos. Pega um combo de uísque que hoje eu quero ficar louco. Vamos chegar botando no 12 com os caras doidos. Pega um combo de uísque. Bora, meu bugode, pra cima, pra cima. Bora pegando minha frente. Bora aqui, já já tem você. Eu conheço o Valdo Alves. Hoje tem um show completo, né? Hoje tem muita coisa boa pra acontecer. E o TG vai te conhecer na moral, na mãe, vai! Hoje é pressão, vai, vai, vai, vai! Aquele aderido que tu deveria sentir. motoqueiro fantasma. Um abraço pra você, garoto. Vanguard. Vanguard. Vamos na área. DJ Sander. Como é que é? Fantasma desde cedo com a gente, né, Maninho? Próximo do Garim. Mike Moto, preparações, sempre apoio do Rafa. Sai do Regil da Nai também. E parceiro do Anquilho, olha o Duan. Lá, DJ Sander. Deixa tudo, vai, escuri, vai, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Acende! Yes. Já tem o mestre Valdo Alves. E eu vou ficando por aqui. Valeu! Até o próximo final de semana. Estaremos em Fernando de Melo. E um grande evento é o Xodózão rompendo fronteira. E a família vem curtindo, vem curtindo. Bora, meu Xodózão! Xodózão de Curuçá! Soca, soca, soca, soca, soca. E aí? Eu vou tratar da natureza. E eu vou cuidar de perereca. Shut up!